Panorama Agrícola para 12 de novembro de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua cheia, hoje 12 de novembro, no ar para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: lembre-se de cavar o poço bem antes de sentir sede. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário que beneficia a família em Paraíso, no extremo oeste do estado. Informações de pesquisa da Contag sobre os assalariados rurais. Dica do dia. Dicas do Inmetro para quem quer poupar sem ter de abrir mão de ventiladores e ar-condicionado no verão. O consumidor pode economizar trocando lâmpadas, desligando aparelhos da tomada e optando por produtos eficientes. Essas medidas podem representar uma economia de mais de R$ 1.000 por ano. Trocar lâmpadas incandescentes por fluorescentes proporciona uma economia de R$ 310 por ano. Na compra de um aparelho novo, leve em conta a etiqueta de eficiência energética, com a classificação de A até E, feita pelo Inmetro, sendo A o mais eficiente e E o menos eficiente. É hora das notícias. Pesquisa da Contag, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, sobre o mercado de trabalho assalariado rural, mostra que entre os 4 milhões de assalariados rurais, quase 60% estão sem carteira de trabalho assinada. Esses números são de 2013, mas a pesquisa está sendo divulgada agora. A informalidade no campo tem se reduzido ao longo do ano, ou ao longo dos anos, mas seriam necessários mais 50 anos, pelo menos, para se chegar ao nível de informalidade ou ilegalidade que é registrado nas áreas urbanas. O estudo da Contag, junto com o DIEESE, aponta que em 2050 o meio rural terá uma população estimada de 18 milhões de pessoas, de um total de 226 milhões de brasileiros. Dos 4 milhões de assalariados rurais, quase a metade vive exclusivamente no espaço rural. Apenas 15% são ligados a algum sindicato, quase 40% tem 3 anos ou menos de estudo ou ainda nenhum grau de escolaridade, e dos assalariados rurais sem carteira assinada, a maioria recebe em média até um salário mínimo nacional. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje você conhece a história do casal Nerci e Edith Donadel, de Linha Limeira, Paraíso, extremo oeste de Santa Catarina, que conseguiram um pedaço de chão, um pedaço de terra para plantar e colher via Programa Nacional de Crédito Fundiário. A reportagem é da jornalista Eonir Malgarese. Uma família não seguir a trajetória de tantas outras que saíram do campo para a cidade. O meu marido sempre sonhava em ter um pedacinho de chão, né? Porque sempre trabalhando empregado, né? Não é fácil, né? O que faz uma família acreditar que os sonhos são possíveis? Foi uma luta, né? Demorou 2 anos, né? Correndo para lá e para cá, né? Mas chegou o dia que saiu. Nerci e Edith, um casal feliz no campo, que pode ver os filhos crescer com liberdade e qualidade de vida. Uma história de trabalho e de esperança. Daí fui na IPAGRE, e daí se associei no sindicato, e fui me encaminhando, fomos fazendo os papéis e coisas. Demorou 2 anos. E na luta, e vai, fazendo os papéis, tudo certinho. 2 anos, daí saiu. Pelo Banco da Crédito Fundiário, né? A propriedade é pequena, mas grande é a vontade do casal Donadel em fazê-la produzir. São 5 hectares, sonhados e comprados pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário. 5 hectares de terra e olha, a gente achou que não podia viver bem. E nós vivemos muito bem, graças a Deus. Tudo deu certo. Aí então conseguimos 40 mil reais, que era o preço aqui dos 5 hectares, né? Pagamos, meu Deus, foi dia 5 de janeiro de 2009. Daí, em maio, dia 5 de maio, nós íamos morar aqui, né? O cara que morava aqui ainda, né? Aí saiu. Daí a gente veio morar aqui e fez a maior festa, né? Foi assim que a linha Limeira, do município de Paraíso, ganhou novos moradores, com uma ideia fixa: fazer da propriedade o seu pequeno paraíso. Olha, chegamos aqui, estava meio abandonado, né? Tinha muita coisa para fazer. A casa estava feia, né? Galpão não tinha sala de ordem, não tinha nada. Nem potreira, não tinha grama, né? Tinha muita coisa para a gente fazer. E arregacemos as mangas e comecemos a mexer, né? É, a gente se inscreveu no, na reforma de, pelo sindicato, né? Agora vai... Para esse ano já saiu a reforma, daí vamos terminar de ajeitar a nossa casa, pintar, tem muita coisa ainda para fazer, né? Daí vai ficar bonitinho. Carlos Eduardo, de 10 anos, Roberta, de 7, e a nona Virgínia completam a família. Lá no paraíso dos Donadel, qualquer atividade ajuda. O artesanato da Edith, as vassouras do Nerci, as pequenas criações, os produtos da roça. À noite a gente tá tomando chimarrãozinho e daí eu tô fazendo, né? É mais prático, né? E eu faço bastante, né? Tem vários pedidos, né? Não venço fazer. E é um dinheirinho muito bom, né? Que ajuda muito na casa, né? O ano passado eu produzi 400 vassouras. Esse ano eu já produzi 600 vassouras. Próximo ano, 2.000 vassouras. Vai acabar montando uma fábrica de vassoura aqui? Mas é o que eu quero fazer. As vacas de leite garantem a renda fixa da propriedade. Dinheiro que entra todo mês. São 6 vacas, uma produção mensal que chega a 2.000 litros de leite. Um negócio tratado com capricho. Aqui nem aqui, foi pateado tudo com os boi. E daí sameado, gradeado, e agora feito pela Ipagre, já me ensinou como faz os piquetes, daí fazendo tudo igual, tudo certo. Piquete pequeno, para a vaca rapar bem, no outro dia vai para outro. Esse aqui é aveia e azevém. Mistura os dois juntos, se ameia, adubo, vem embora. Esse aqui é meus boi, como não tenho trator, então tenho meus boi. Foi esse que realizamos o nosso sonho. Sem os boi, não podemos fazer nada. Esse é o que nós fizemos tudo, para tudo. Qualquer coisa que precisar, os boi estão prontos. Por isso eu cuido deles. Esses aqui tá louco. E como é que é o nome deles? Gaúcho e Mineiro. Hoje o Nerci se emociona de felicidade, de ver que apostou na hora certa e no lugar certo. O que faz uma família feliz no campo é acreditar, sim, que os sonhos são possíveis. É, a satisfação do trabalho da gente é poder chegar numa propriedade e ver que as pessoas estão felizes, que as famílias estão, que a família está realizando o seu sonho, o seu desejo de ter um pedaço de terra e poder nela viver. Então, a partir do momento que a família consegue estabelecer o seu modo de vida no meio rural, porque eles tinham um sonho, né? A partir daí, então, eles começam a criar os seus negócios e se viabilizar economicamente, como a gente viu, estão conseguindo cumprir as obrigações junto ao programa de financiamento, tendo a sua renda para viver com dignidade, como nós podemos ver aqui, e fazendo planos para o futuro, para as crianças, né? A gente pode ver a família feliz no meio rural. Você ouviu no programa de hoje, no Panorama Agrícola, a história de Nerci e Edith Donadel, de Paraíso, extremo oeste de Santa Catarina, casal beneficiado pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário e que produz gado de leite, vassoura e artesanato. A jornalista Eunir Malgarese, que realizou essa reportagem, também entrevistou a extensionista da EPAGRE em Paraíso, a última a ser ouvida aí na reportagem, a extensionista Simone Bianchini. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.